Introduzimos vocês agora a nossa quebrada. DCI, Zona Sul, Araraquara, entre os bicos e vielas. Seja bem-vindo. Extremo sul da zona sul do mapa de Araraquá. Aqui é DCI, descendo Secap, Guatemi, atraca. É chapa, não chapa, ataca. A rapa, é massa, vai passar. Uns rata pra napa da rata, retrata pra cara uns tapa. E nada mudou, cheirão não pagou, pegou, fumou. Pego, ficou, admira, não pira. Pra muitos caipira na mira dos tira que ainda atira. Polícia, bandido, tráfico, perigo, cobiça, movido, trágico, antigo. Tem filtro, tem vice inimigo. Quem luta é serviço amigo. Caridade existe, o bem resiste em meio à crise triste. Dia das crianças na praça e oitins. Salve Zé Caroço e Pardal, os que quis. Fez acontecer, ainda faz, pai, descanse em paz. Enquanto o político mora na quebra, não faz nada, as pernas quebra. Na eleição, na campanha, sua cara de pau nem arranha. Um ponto de ônibus ele cobriu, nas praças academia surgiu. Pior que só isso em dois mandatos. Pior que o serviço pra nós ofertado. Caótico extremo, muito veneno. Lógico vemos, tudo vivendo. Vai vendo. Tô vendo, vivendo e aprendendo, vivendo e sofrendo. Araraquara, 200 mil votos, DCI, Zona Sul. Chegando na cena, família unida sem problema. Sai os locks, rasga o pano, sente o pena, sem venena. Joga um pack no rasante, das neblinas esquivantes. No pulo do Long Rider, um gole da cerveja. Já vejo a morte em pó, esticada sobre a mesa. Não se espelhar, ideia vamos trocar. Humildade passar, pra molecada escutar. Vai pra escola estudar. E nas picapes sente o drama da periferia. Essas batidas eletrizantes que te alucina. Com a mente pronta, preparado pra soltar a rima. Coração bate em meio ao grave dos alto-falantes. A lua brilha forte, iluminando o asfalto. E os lobisomens tá no corre pra não ficar descalço. Se é de Audi ou de Corvette, de Opala ou de Chevette. É de lanche ou de iate, do skunk deu um baque. Se tem grana, várias gramas. Conta grande nas Bahamas, no cassino com as barganha, Alibaba e suas tramas. No tapete voador, Aladinho mágico. Desse lado DCI, me encontro por aqui com meus parça fechadão, de bombeta e camisão. No puro respeito então. Meu clã não é da massa, em rima a gente amassa. Querem linhas de soco, fazemos linhas de trem. Um salve pros comparsa, nossa união é esparsa. Se isso for linhas de soco, somos One Punch Man. Direto da Zona Sul, complexo DCE. Imagem não é manchada, aqui é alto DPI. Buscando comemorar, esquece essa situação caótica. Mas passando visões pra desinformados, caótica. Somos John Locke, ele solo, que nem Thorne Locke. São Will sem toque de recolher a opressão. Representa a nação, dá uma mente nas entras do Crux. Se morrer, vamos brilhar igual Crux. Fazemos receita e não uma seita. Ela é de consciência, aceita. Fizemos sem maleita, sem ter minha colheita. Ela é de influência, nutri igual ele. Meus manos entrando em ação, nem nas daqui, nem filme de ação. No político, só na promessa. O cabelo tá grande a peça. A gente segue careca, mas o compromisso não preca. No político, só na promessa. O cabelo tá grande a peça. A gente segue careca, mas o compromisso não preca. Não break, nunca vai brecar, moro, mano. ETCXV, etc. 16.